agora as suas emoções vão a mil. Com a voz e a banda que vem conquistando o norte do Brasil, Franquito Freitas e Banda Capricho. Pra você cantar. Pra você cantar. Vibrar. Vibrar. E se emocionar. Uma mistura de romantismo. Uma voz totalmente apaixonante. Com vocês, Franquito Freitas e Banda Capricho. Banda Capricho. Alô, galera! Vem! Ei, parceiro! Como é que é, vai? Não fale mais do meu nome, nome e telefone. Por favor, não pergunte de mim. Mas se me esquece e some, né? E na cara, vai! Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor, vai! Porque morro de medo de te perdoar. Vai! Eu tô falando mal, yeah! E você nunca soube fazer, yeah! Se me for quem quiser, eu posso. Se ela bater no dedo, eu volto. Vai! Eu tô falando mal de você, yeah! Que você nunca soube fazer, yeah! Se me for quem quiser, eu posso. Se ela bater no dedo, eu volto. Ela não vale. Olha, agora quem sabe que é o sucesso da boquinha, vem! Vai! Eita, sofrer demais! E é capricho! Capricho! Sucesso, mano! Vem! Vai! Não fale mais do meu nome, nome e telefone. Por favor, não pergunte de mim. Vê se me esquece e some, se eu te vejo longe. Alô, Michel, meu parceirão, grande Michel! Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor, vai! Porque morro de medo de te perdoar. Agora quem sabe que como é que vai lá? Eu tô falando mal, e aí? Agora sim, vamos agora, vai! Se me toque quiser, eu posso. Se ela bater no dedo, eu volto. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. Se me com quem quiser, eu posso. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Eita, sucesso, vai! Mas eu adoro. Bora, família, tá? Arrocha, vem! E mas eu adoro. Sucesso, vem! Alô, Andréia! Mas eu adoro. Vai lá, sobra sucesso, vai lá, chama! Chega no mais sucesso, vai lá, sobra assim, vem! Mais uma! Que? Eita, nós! Essa é boa demais, vai! Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. E mais da madrugada vem me procurar. Bora, seu play! Vai! Uma distração. O meu corpo era sua diversão. Se o combinado era não ligar. Como é que é? Vai lá, vai! Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, da roupa pela casa. Que? Cheiro de amor no ar. Cheiro de amor no ar. Caí na madrugada e vi que estava errada. Tá desesperada, louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar. Bora, sucesso, me bom! Meu parceiro, Michel! É, cadê o Radinho, Michel? Já? Bora, cabeludo! Alô, seu play! Vai! É. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas na madrugada vim me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. Nosso combinado era não ligar. Como é que é? Vai lá! Basta sentir do fato da roupa amarrotada, cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada, vi que estava errado, tá de desesperado, vai! E louca pra me encontrar, e bebe, vem me procurar. Vai lá! Sucesso, vem! Eita, nós! Chama na cabeça, me vou! Arrocha, vai! Vai lá! Chega do meu sucesso, me vou! Eita, nós! Como é que é? Desse jeito eu me faço certo pra te conquistar. Tinha uma só, vai! Perdi você. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. E um minuto só, perdi você. Quem sabe canta comigo, como é que é? Vai lá! Conhece alguém que jogou fardo de diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. E já trocou o grande amor por um instante. Burrice, né? Mas eu troquei. Como é que é? Vai! Coração me fala. Como é? Ei! Pra sempre por as vezes, uma aventura por uma paixão. Esse é um negócio de coração. Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Vai! Agora dorme com essa. Eita, sucesso, vai! Capricho, vai, capricho. E agora, capricho. Como é que é? Conhece alguém que jogou fardo de diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. E já trocou o grande amor por um instante. Buíce, né? Eu... Agora quem sabe canta comigo, vai lá, vai. Coração me vai. Como é? Quem? Trocar um pra cima e por as vezes. Uma aventura por uma paixão. Esse mundo vai. Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra cima e por as vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Vai. Agora dorme com essa. Agora dorme com essa. Eita, sucesso, vai! Bora, Andréia! Vai lá, chegando mais sucesso, já estamos aqui, como é que é? Vem, mais uma! Oi! Vai! Eita, nós! Sucesso, vai! Bora, me chama, parceiro! Vai! E tá mandando o meu chaninho, porque tô vendo que eu tenho compromisso no meu status. Agora sim! Vai! Você que é pro meu amor, hein? Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou, não chamou. Agora tá pensando que é só de brincar que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bem, nananine vem. Igual ela só uma, igual. Cê quer ver eu trair meu bem, nananine vem. Igual ela só uma, igual você tem jeito. Vá! Manda capricho. Goiás, cabeçô. Vem, a roça vem. Vai. E tá abanando esse olhinho porque tô vendo. Bora, cabeludo. O meu é. Sei que é pro meu namoro. Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, vingou nossa mão. Agora tá pensando que é só de ficar que eu vou. Cê quer ver ele traindo bem, nananine bem. Então era só um. Cê quer ver ele traindo bem, nananine bem. Então era só uma, igual vai. Cê quer ver ele traindo bem, nananine bem. Traindo bem, nananine vem. Igual ela só uma, igual você tem sempre. Vai lá se provar, chegando mais sucesso. Mais uma. Eita nós. Bora, familota. Essa mais uma é demais, vai. Como é que é, vai? Quando você derramou poucos amei vencer. Quando me lembro de alguém, só da você. Vai. Quantos... Essa vai pra Ilma Produções. Alô, Ilma, se abra ti. Vai. Mas se juntar que beijei, não dá você. E aí? O que é que você tem? É que os outros não têm. De onde você vem? Vem. Vai lá, agora quem sabe canta comigo, vai lá, quem? Sabe um beijo bom, vai. Um abraço bom seu. Olha o que lhe aconteceu. Deu jeitinho com o meu. Sabe um beijo bom seu. Um abraço bom seu. Olha o que lhe aconteceu. Que não. Vai lá, sucesso, vai! A rocha, vai! Quando você. E fica olhando, fica olhando. É. Vai! Quando me lembra de alguém, só da você. Vai! Quando você já beijou, fogo já me vencei. Mas eu tá que beijei. Não dá você. Vai. O que é que você tem? É. E os outros não têm. Bora, Ilma! De onde você vem? É. Vem. Como é que é? Vai lá. Vai! Sabe mesmo com o seu. Um abraço bom seu. Olha o que aconteceu. Deu jeitinho com o meu. Vai lá, mais uma sucesso, mais uma assim, vem, capricho! Banda Capricho! Vai lá, Sofia, como é que é? Só agora vem dizer que sente a minha falta. Fica pedindo pra voltar. Quer que eu vou te responder? Vai! Logo agora que eu também, você que é flecha, vem aqui. Por favor, me esquece. Não posso me contradizer. Vai! Não é justo magoar alguém que só me deu valor. Quando você me deixou, ela escutou meus problemas e depois curou os traumas que você deixou em mim. Não queira mais saber. Vai agora, quem sabe, canta comigo. Vai lá, o quê? Vai! Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu e dei pra ela. Mas se eu devolver tudo pra você, já era. Vai. Agora seu é tudo nela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Pra ser eu devolvi tudo pra você. Já era. Vai! Eita, sucesso, vem! Vai lá, sucesso, capricho! Vai lá, só fez como é que é? Só agora vem dizer que sente a minha falta. Fica pedindo volta. O que é que eu vou te responder? Logo agora que eu tô bem, você quer flashback. Por favor, me esqueça. Eu posso me contradizer. Vai! Não é justo magoar alguém que só me deu valor. Quando você me deixou, ela escutou meus problemas e depois curou os traumas que você deixou em mim. Não queira mais saber de mim. Eu prefiro lá, vai! Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei. Alô, família, tá? Essa música é umas coisas demais, vai! Já era. Vai. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Mas eu devolvi tudo pra você. Já era. Vai lá, sucesso, vem. Já era. Vai lá, mas uma, como é que é, vem? Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é pra ser, é verdade. Relação, vai! Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Vai! Espero ela no salão. Agora vem sair no calção. Quem sabe canta, vai! A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama... Aqui não, aqui é. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também sim. Sabe as caras no terra que pra quem parar de seguir. Aqui não, aqui é casa raiz. Bora, cabeludo! Eita, sucesso, mas vai! Bora, coração! Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Vai! Ela toma cachaça comigo, reclama da roupa no chão. Se ela bebe, espero ela no salão. Agora vem sair no casuzão. Oh! A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também sim. Sabe os caras no tempo que pra quem parar de seguir. Aqui não. Bora, Andréia, vai! A gente não liga. Quem? Quem ama também briga, também sim. Sabe os caras no tempo que pra quem parar de seguir. Aqui não, aqui é casa raiz. Sucesso, vivo! A roça vai! Chama na cabeça, homem! Bora, Erika, chega, chega, vai lá! Chega do Maçom, se acha vivo! Vai! Ei, paixão! Ei, coração! Bora, capitão! Homem da raridade, é! Bora, Erika, chega aí, vai lá, vai! Você tem emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer cafuneiro cabelo. Vai! Na nossa vez, pra me chamar Vavaranha. Eu posso ser buscar aquele som, coração, aquele som. Pega sua toalha, quando você banho. Bora, Leite Laura! Bora, Andréia, bora, Rio Mar! Bora, cheira com Maia. Bora, Erika, vai lá, canta, vai. Agora eu quero ver as meninas cantar assim comigo, vem. Como é que é, vai? Yeah. E quando for beijar alguém, gasta esse beijo em mim. E antes de amar meu bem, gasta esse amor em mim. Se beije em mim. E antes de amar meu bem, gasta esse amor em mim. E beija me use na saia, aceite esse emprego de cobaia. Me prenda me use na saia, aceite esse emprego de cobaia. Pega sua toalha, sai do banho, pois você é a cobaia pra quando você fizer seus planos. Como é, Andréia? E aí? E quando for, como é que é? Vai! E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Esse beijo em mim. E antes de amar meu bem, gasta esse amor em mim. E prenda me use na saia, aceita esse emprego de cobaia. Me prenda me use na saia, aceita esse emprego de cobaia. Fala, sucesso, bem! Melhor César, ofensa, viva! Chama na cabeça, na tabuquinha! Banda Capricho! Como é que é? Só louco pra viver com você uma história de amor. Só louco pra ficar com você, sentir teu calor. Decide experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar, não vou. E demorei, amor. Hey! Não sei como fugir. Tentaram desistir. Tentaram fugir. Tentar pra não duvidar de mim. Desejos eu senti. Pedido de paixão. A fé no coração. Vai! Na escola eu aprendi. Somar e dividir. Aulas de português. Geografia. Todas eu passei, só não me depare na matéria do amor. Nossa, como é que é? Vai lá, vai! Oh, oh, prova de amor. Oh, oh, prova de amor. Vai lá, vai lá, sucesso, fecha, me bom, hein? Banda Capricho. Sucesso, vai! Eita, nós! Banda Capricho. Vai, a roça, é. Sombra, sucesso que abençoe, mano. Vem, vem. Banda Capricho. Bora cantar assim, ó, vem. Como é que é? E não tô me reconhecendo. Eu tô em casa pelo feriado. E até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. Porque agora só pensei em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero. Chega assim, ó. E dorme de coxinha. Nem pensar em festa, o quê? E posta fotos juntos. Contante já era. Mas se você vier, meu coração te espera. Bora aí, uma produções. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Sucesso! Bora, que daqui a pouquinho tem a Banda Capricho. E assim, ó, pra você arrochar. toa. Eu tô em casa plena feriado. E até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. Porque agora só pensei em beber. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero. E dormir de coxinha, nem pensar em fechar. Deus me livre, mas quem me dera. Nossa foto juntos, vontade já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera. Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera. E a galera do Leão Azul! A galera do Leão Azul tá em peso, viu, Frequentão? Sucesso, vem! Eita, nós! Vai! Quem? E parecia um sonho. A gente fica junto. Andar na terra chuva. Sem medo de molhar. E aí? Lembra de tudo que vivemos das tardes de domingo. Vai! Na mágica. Olha, até falou clube aí. É. Vai! Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. Vai! E no porta-retrato as redes abraçando. Cabeludo! Momentos que ficaram difícil de esquecer. Eu te amo. Eu sei que ainda me ama. Bateu saudade e chama. Eu volto pra você. Como é que é? Vai! Aceitar que tudo se vendeu. Amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. Vai. Não dá. Ficar sem você não dá. Vai. Não dá. Ficar sem você não dá. Vai lá, semana pra sucesso, cabeçô. Vai. Vem na sessão, Nardi. E aí, Marcelo. Vou fazer se depois. Bora, chamuca! Cansa, amor, tem coisa certa. Alô, coração! E além do meu corpo, meu coração fica louco por você. Arriscando ainda mais. Vai! O coração. Por quê? É que já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar as cabeças na emoção, me entregando pra você. Ô, égua, essa marcou pra sempre nossas vidas. Algo diferente que eu nunca vi. Coração, como é que é? Vai! Solidão, tá difícil pra explicar. Problema, solução. Tudo é loucura. loucura, tudo é missão, são coisa do coração. Vai lá, sucesso, esse é o Neo Dime. E agora cabeça! Como é que é? É que já sei como eu sou do jeito. Pega essa boca! Bora tocar! Apaixonado, vergonha de cabeça, era eu, você. Aqui o banco, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Vai! O coração. Vai! Eu não tenho medo de chamar, baixinho da solidão. Tudo é loucura, tudo é emoção, sou coisa do coração. Vai! Eu não tenho medo de te amar, bastinho da solidão. Tão difícil de explicar, problema de solução. Tudo é loucura, tudo é emoção, são coisas do coração. Vai lá, sucesso, hein? São coisas do coração. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, sucesso na saudade. Vamos dançar, capricho, vivo. Mais uma vez. Sucesso, hein? Bora jogar o Nelson, hein? Vou te imitar. Vou te imitar. Vai. Vem. Ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca, meu amor, quero você no longo beijo. Amor e loucura, amor e loucura, amor, amor. Amor e loucura, vai. Amor, amor. Vai lá, sucesso na saudade, já me vou, hein? Vai! Eita, sucesso, hein? Manda capricho. Vem! Manda capricho. Bora, você no cabeludo! Vai! E me dá teu carinho, devagarinho, mata meus desejos. Com você vez, uma dança louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono, ou dessa noite. Alô, Michel, meu parceirão, tô esperando até agora. Vai fazer o que você quer. Tudo isso é obsessão. Eu fico a imaginar. Ah, coração. Quem? Sonhando o dia chamar. Para Capitão Braga, meu parceiro. Aquelas paradinhas bacanas. Só aí tem. Vai. E me dá teu carinho, devagar. Mata meu desejo, vou ser vez, uma essa louca, te faço minha mulher. Ha! Quero ser seu dono, toda essa noite. você quer. E aí? Faço tudo isso, é obsessão. Eu fico a imaginar a fantasia de amor com você, sonhando o dia te amar. Faço tudo isso, é obsessão. Eu fico a imaginar a fantasia de amor com você, sonhando o dia te amar. Banda Capricho. Vai lá, saudade, viva o sucesso! E aí, paixão? Senta a boquinha! Banda Capricho. Vamos lá, salva o sucesso, que? Vai lá, chegando mais sucesso ao vivo, vem! Banda Capricho. Ei, saudade! Vai lá, Caio. Esse amor que mexe com meu coração, parece não tem jeito não. Você vive dia e noite dos meus sonhos. E mal você parece que não quer saber. Já vendo que me faz ver, sempre vai com meus amigos pra matinê. Imaginar se não me escolher alguém pra te beijar. No sofá da sala você, e ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Bora, Mari! Veja só, você me diz que quer sim, e diz que gosta só de mim. Mas domingo vai com outro pra matinê. Vai! Banda Capricho. Você vai dar saudade, já me vou. Fique em casa me doendo de ciúme a imaginar se não me escolher alguém vai te beijar. Só pra dançar no centro, e ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Vejam só, você me diz que quer sim, é, e diz que gosta só de mim. Mas domingo vai com outro pra matinê. Mas domingo vai com outro pra matinê. Mas domingo vai com outro pra matinê. Mas domingo vai com outro pra matinê. Vai lá, sobre as associações, vem! Vem na saudade, já vivo! Mais uma! Anda Capricho! Vai lá, como é que é? Sucesso, vem! Cabeludo parceirão! Eita, saudade, vai! Chegou ela, Andréia! Como é que é? Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não te deixar, mas a vitória foi de um outro qualquer. Seus ideais vou me abandonar. Vai! Então só sem o teu carinho, ao lembrar sozinho tudo nosso amor. Vai! Então só pela noite escura e cheio de amargura a chorar. eu falei. Ah, eu disse. Oh, oh, oh. Depois ele nega, depois ele nega. Minha dor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vem! Se a saudade já me mou. Vamos dançar, vai! Já por aqui, ele. Ela, ele, ela, ele, ela, ele. Com a gente, nosso amigo Alisson Batidão, meu filho. É verdade, é verdade. Vamos dançar, saudades, como é que é mais um assim? Ser feliz é tudo que eu sei. O meu coração me diz: só teve amor e tenho toda a sensação. Meu grande amor é uma chuva de verão. Vai! Quando encontrei você na rua, falou: é força, é emoção. Meu bem, agora sou da sua, com todo o coração. Quando encontrei você na rua, falou uma força e emoção. Meu bem, agora sou da sua, com todo o coração. Quando encontrei você na rua, falou é força e emoção. Eu bem agora estou na sua, com todo o coração. Quando encontrei você na rua, falou é força e emoção. Eu bem agora estou na sua, com todo o coração. Vai lá, sua, sucesso, vem mais uma. Bora dançar, saudade, já viu como é que é? Eita, saudade! Vai! Me queres como amigo, te quero tanto. Não sou capaz de suportar, te quero tanto. Vai! Acorde e vem comigo, eu sugo pranto. E deixa o amor iluminar. Vai dançar, vai! E me liberta desse medo, me faz o segredo, te faz sonhar. É tão fácil ser feliz, se encontrar. E não se pega pelas suas ruas vazias, sem nada pra dar. Siga o velho ditado que diz: olha, chegou os pinhaços do velho. Se quer, ah, eu escravo. Chegou o Papa, alô Papa! Aqui no Chiqueirão, parceirou o Papa com a gente. Os Papas da saudade, é. Cursino, Cabrinho! Se quer, amiga, você, eu escravo, senhor. Se quer, amiga, se quer, avanço, amor. Ei! Chama o Tassara, sucesso mais! Vai lá, sucesso da boquinha! Vai, vem dançar, sucesso! Na fonte dos teus olhos, quero me banhar. Do teu beijo molhado, vou matar minha sede. É. Me embala no teu braço, faça-me sonhar. Me pega no teu colo, Diego, pega. Me cobras carinho, quem? Quem vai abrir o som, abrir o som? arranja meu cabelo, tira meu medo, com a sua vida, fica na segredo. Fabrício Show cantando. Vai, né? Vai. O amor por toda a vida, vou beijar de prazer. Se não gaste melhor, a escolha é sua. Se amar ou de sol e noite, de lua. Vai. Tá igual das rádios, conto uma vadia. Você me aprende o prato preferido. No meu pelo pulo, vou sacanhar. Vem, tá igual das... Vou tentar cantar. Você me... Vou cantar, vou cantar. No meu pelo pulo, vou sacanhar. Vai! Vem, tá igual das rádios, conto uma vadia. Você me apega o prato preferido. O meu pelo pulo pode te acanhar. Vê, me atrai com os olhos, com tua magia. Você, ai.